Abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Antes de lermos o texto bíblico, eu queria que vocês vissem comigo algumas frases. A primeira frase que eu queria que você ouvisse e pensasse nela é: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Quem disse isso foi o criador da Disney, Walt Disney. Ele criou um império cinematográfico, um império de entretenimento, um império de passeio, de parques. Realmente é um empreendimento mundial de grandíssimo porte e influência. Só uma pessoa que não acredita no impossível poderia até extrapolar na fantasia. Ele extrapolou na fantasia de tanto acreditar que tudo é possível. Mas olha a frase: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Interessante a frase. Outra frase: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Jean Cocteau, deve ser assim a pronúncia, mais provavelmente eu estou falando a pronúncia errada, mas é isso. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. É mais ou menos o que a gente vê, e essa frase é mais popular, você deve já ter ouvido ela de alguma forma. Terceira frase: o impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Você pode achar que o Walt Disney é só brincadeira, fantasia, você pode não conhecer o Jean Cocteau, mas você sabe que Albert Einstein já é uma área muito mais confiável, séria, da ciência. Ele também tinha sua opinião sobre os impossíveis. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Não tenha dúvida que nós somos a geração onde encontramos mais positivismo, mais mensagens de autoajuda, mais mensagens humanistas de eu posso. E existe uma palavra que ela é feia, e não é feia só na minha opinião, muita gente séria, consciente, também acha essa palavra feia, e a palavra é empoderamento. Ela é uma palavra feia por si só, empoderamento, é uma palavra meio feia, suja, mas o conceito dessa palavra nessa sociedade hoje também é muito feio, de empoderamento, eu posso. Então nós estamos vivendo mesmo uma sociedade, um tempo em que até mesmo na igreja as mensagens foram substituídas por coaches e palavras motivacionais que as pessoas, você vê no vídeo, elas ficam vidradas, olhos assim, uau, oh, mas não estão fundamentadas muitas vezes na palavra do Senhor, na unção de Deus, estão fundamentadas nessa ideia dessa sociedade do espetáculo de que eu posso. Não só no conceito de muitas pessoas sérias que estão estudando com juízo o que está acontecendo, mas sobretudo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nesses últimos tempos os homens seriam cada vez mais independentes, mais senhores de si, olhando mais para o seu umbigo do que tendo desejos ou intenções em relação ao reino de Deus, vendo o próximo. E essa é uma realidade que nós vivemos. Então é muito complicado nós falarmos de algumas frases que provavelmente foram concebidas fora desse contexto de empoderamento, foram concedidas, ou concebidas, melhor dizendo, num contexto de experiências reais, de alguém que não deu ouvidos a dardos do inimigo, de fracasso, de impossibilidades, de eu não tenho, não posso, não consigo, e ousaram, com sabedoria, com conhecimento, com prudência, com destreza, com diligência, com garra, com sofrimento, ousaram construir alguma coisa que lhes parecia impossível. Muito mais do que o contexto da sociedade hoje, ou o modismo de coach, de autoajuda, de empoderamentos, muito mais do que isso, a nossa realidade é uma realidade de impossibilidades. O pecado gerou a morte. A morte significa a separação do homem de Deus no Éden. Então, apesar da inteligência, dos dons, da capacidade de realização, das grandes obras que o homem em todas as eras tem desenvolvido, o homem está separado de Deus, morto para Deus, portanto, ele usa uma porção muito pequena da sua capacidade e geralmente de forma distorcida. Continua prevalecendo a realidade de que nós somos mesmo limitados pelo pecado, pela morte, pela separação de Deus, e vivemos num universo dos impossíveis. Para alguns, emocionalmente, circunstancialmente, alguns que conseguiram construir alguma coisa, então ele tem um certo patrimônio, ela tem uma certa condição social, eles alcançaram algum lugar, algum posto na sociedade profissionalmente, alguma autoridade, foram colocados em algum lugar de destaque, então se sentem assim, nada lhe é impossível. Mas qualquer um de nós, seja o homem mais poderoso da terra, seja a pessoa mais miserável desta cidade, qualquer um de nós pode listar o quanto nós somos limitados. O quanto fazemos parte de um universo de impossibilidades. Duas outras frases que eu quero ainda trazer para vocês. Ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Já não é mais o conceito plástico, vão, vulnerável, tão insignificante dessa ideia do empoderamento. Não é mais assim a conquista particular de alguém que para ele parece um negócio assim, uau, que conquista, mas no todo é quase nada. Não é mais também uma frase bonita de Einstein, de Walt Disney ou de qualquer outra pessoa. Agora é o que Deus diz a meu respeito e a seu respeito. Mas você pode considerar que Deus diz isso dentro da realidade que foi mencionada do pecado no Éden, em que nós morremos, fomos separados de Deus e entramos numa dimensão física, temporal de impossibilidades, de dificuldades. Às vezes, aquela pessoa lutou a vida inteira para ter um apartamento. Às vezes foram anos de luta e muito sofrimento para conseguir formar um filho na faculdade. E ninguém pode dizer que essas coisas não são de elevado valor. Esforço, empenho, conquistas, resiliência, vitórias. mas são pequenas experiências dentro desta realidade de que nós somos limitados. Temos muitas limitações. Estamos num universo de impossibilidades. E a cada época, em cada lugar, em cada nação, em cada economia, em cada contexto, em cada família, em cada cabeça, esse universo é maior ou menor. Para alguns, esse universo é tão pequeno. Para outros, esse universo é gigantesco. Qualquer coisa que pensa, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho sorte, eu não posso. Porque nós estamos todos num universo de impossibilidades. E repito, mesmo aquele que tem esse universo bem pequenininho, eu conquisto, eu sei fazer, eu posso, eu aconteço, ele também deita a cabeça no travesseiro e ele sabe das limitações, das impossibilidades, das dificuldades. Não há como também não pensar nos nossos defeitos. Porque um pouco do que explica as nossas impossibilidades são os nossos defeitos. E defeitos você pode incluir também ignorâncias. Eu sou completamente ignorante a respeito de medicina. Eu sou quase totalmente ignorante a respeito de física, de química. E talvez todos nós tenhamos mais volumes de ignorâncias em tudo o que é de ciência e que a gente nunca estudou, do que temos conhecimento. Conhecemos muito pouquinho. Dominamos uma determinada área. Fazemos bem e aprendemos e desenvolvemos e nos aprofundamos e conquistamos em algumas pequeníssimas áreas. E naquilo que nós não sabemos, naquilo que nós não estudamos, aquilo que nós não aprendemos, nós somos absolutamente limitados. Imagina no conhecimento de Deus. As nossas discussões teológicas, ideológicas, as nossas opiniões, as nossas convicções que nos fazem às vezes inflamar contra alguém, elas não são nada perto do que ainda temos para conhecer. Nós somos ignorantes. A palavra ignorante pode parecer um xingamento, mas não é. É a ausência completa de conhecimento. Mais ignorantes ainda somos quando nós não nos atentamos para o fato e a realidade de que nós somos limitados, cheios de defeitos, cheios de impossibilidades. Erramos muito por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. E erramos mais ainda porque nós não paramos na correria, na roda viva da vida, nós não paramos para pensar quais são as coisas que eu não conheço, que eu não sei, quais são os meus defeitos, quais são as minhas limitações, quais são as coisas que eu não dou conta, quais são as minhas impossibilidades. E se não pensamos nisso, dificilmente avançaremos. E vem o Senhor e diz assim: olha, realmente, vocês são muito pequenos. A vossa fé é muito pequena. Mas em verdade vos digo que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. São lindas as frases, as declarações de homens que com muita competência construíram algumas expressões como esta: eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. São motivadoras, verdadeiramente motivadoras, mas não se comparam com essa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nada, absolutamente nada, lhe será impossível. Outro versículo, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é possível aos homens, é impossível aos homens, mas para Deus, tudo, tudo é possível. Tudo é possível. Servimos a um Deus, amamos a um Deus, conhecemos um Deus, buscamos conhecer um Deus, ou ignoramos um Deus, muitas vezes, que para Ele, nada é impossível. Nada, nada, nada, nada, nada. Vem Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, e diz assim, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não tenha dúvida, se Deus decidiu cuidar de nós e cuidar da igreja, a ponto de trazer-nos cartas através dos seus servos, dos seus apóstolos, seria incoerente ele não cuidar de todos os assuntos. Inclusive esse. Ontem eu fui buscar água. E eu ri de mim mesmo. Porque eu disse semana passada na ministração sobre os poços, que a gente não busca água mais. Que a gente abre a torneira e não tem esforço. E ontem eu me peguei carregando um balde d'água. E não foi no quintal, não. Eu tive que pegar o carro e ir a algum lugar mais distante de casa. E eu desci com 4 galões vazios de água. E eu falei assim, eu estou dando conta de levar esses 4 galões até na loja. Mas na hora que eu for voltar com os 4 galões cheios, como é que eu vou fazer? Eu não achei lugar para parar perto da loja, eu tive que parar mais longe. E eu comprei os 4 galões de 20 litros de água e pus nos 2 carrinhos, porque não cabiam os 4 num carrinho só. E eu fiquei olhando assim para ver se tinha algum ajudante lá naquela loja. Não tinha ajudante, ninguém me viu. Eu falei assim, vai ser eu mesmo, eu tenho que ir. Então eu peguei um carrinho, deixei um lá, peguei um carrinho com 2 galões, fui descendo a ladeira com todo o cuidado, porque ele podia escorregar, porque o carrinho podia sair, ia ser uma tragédia. E aí eu consegui encostar perto do carro, e eu peguei o galão, abri o carro, peguei um galão, pus o galão. Quando eu peguei o segundo galão, minha coluna estourou aqui, deu, meu Deus do céu. Aí eu tinha que fechar o carro, pegar o carrinho, voltar na loja, pegar os outros 2 galões, voltar de novo, assim, Jesus da conta. Aí de repente eu até fotografei, só que eu esqueci de trazer a foto para vocês, mas eu me lembrei, Jesus, eu estou indo buscar água. Quão limitados nós somos. Não sabemos o que vamos enfrentar, e eu estou me vendo limitado para pegar água. Eu cheguei em casa e falei assim, Rafa, eu não dou conta mais de comprar galão de água. Ele disse, pai, pode deixar comigo, a partir de agora eu que faço. Muito limitados, todos nós. E todos os dias, se você já tem 54 como eu, todos os dias você descobre outra limitação. Não só limitações, mas defeitos. Aí vem o Senhor e diz assim, se tiverdes fé, nada lhe será impossível. Nada. Jesus diz assim, para os homens é impossível, mas para Deus, nada é impossível. E aí vem Paulo e começa a dizer assim, eu tive grandes revelações. eu fui levado por Deus a entender coisas profundas do reino. Mas foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Há discussões teológicas sobre que espinho na carne é esse? O que é que Paulo tinha? Não, eu acho que Paulo tinha, era isso, por isso. Não, não, a Bíblia não fala qual era o espinho na carne de Paulo. Geralmente a gente acha que seria aquele que é um problema para nós, é como espelho. Mas a Bíblia não diz qual era o espinho da carne. Mas Paulo escreve, e Deus faz questão de deixar claro, já que você extrapolou seus limites, já que você tem revelações, já que você tem algumas possibilidades, alguns poderes no conhecimento, eu vou colocar em você um espinho na carne, não interessa qual é ele, ele vai te privar de se exaltar. E aí vem Deus e explica de uma forma lógica, por que que Paulo declara que eu me glorio nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo assim, eu sei que do jeito que eu sou, pecador, separado de Deus, muito senhor de mim mesmo, autônomo, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer isso é o que eu me pego fazendo, eu sei quem eu sou. Então, que bom que Deus pôs um espinho na carne, que bom que Deus me limitou, que bom que Deus pôs muros, limites, que Deus pôs para mim algumas áreas que eu não posso alcançar, que eu não posso chegar, porque se eu chegasse lá, ia ser um arraso. Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso, isso, isso, se eu tivesse dinheiro eu já teria feito isso, isso, aquilo. Ah, irmão, se você não tem, se você é limitado dessa forma, saiba que se você tivesse, talvez já teria estragado alguma coisa. Ah, se eu pudesse ir a tal lugar, saiba que se você pudesse ir a tal lugar e fazer o que você acha que tem que ser feito, provavelmente o resultado seria desastroso. Tudo aquilo que avançamos, tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que podemos e queremos e que nos empodera, essa palavra horrível, nos permite fazer aquilo que não deveríamos fazer. Então Deus vem e diz assim, eu vou pôr em você, Paulo, um espinho na carne, para que você não se exalte da condição que eu te dei. Mas se eu não paro para pensar nas minhas impossibilidades, eu não penso nisso. Eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu não vou ter fé, eu vou me frustrar, eu vou me acomodar, porque é assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu nasci assim, é a vida, é isso mesmo, Deus não me responde, mas eu preciso, você precisa parar para pensar quais são as minhas impossibilidades, quais são os meus defeitos, quais são as minhas limitações e por que elas estão ali. Do que eu sou privado com as minhas limitações? Se porventura, Senhor, essa minha limitação me priva de me exaltar, como no caso de Paulo, que bom que ela está aí, eu não ouso transpô-la. Mas, Senhor, quem sabe as minhas limitações estão aqui, é porque eu não tenho fé. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Portanto, está mais difícil para mim do que para outros, está mais impossível para mim do que para outros, porque eu não tenho conhecimento. Paulo vem e diz assim, por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o Senhor disse, Paulo, presta atenção, você está vendo o seu defeito? Você está vendo sua limitação? Você está vendo seus limites, o espinho na carne, eu o deixei aí, para que você não se exalte. Mas preste atenção, minha graça te basta. Senhor, eu sou limitado nisso. E eu estou entendendo que provavelmente eu não tenho, eu não sou, eu não posso, porque o Senhor me privou, o Senhor me cuidou, o Senhor me guardou de alguma coisa. Então eu vou dizer, tua graça me basta. O versículo 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o Senhor abre outra janela. Outro universo de descobertas. Vai, Senhor. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É, Paulo. Eu não pus um espinho na sua carne só para te controlar. Mas que ao não se exaltar com o que você tem ou o que você pode, ao manter-se consciente das suas limitações, você tem um caminho de ir por fé e ver na sua fraqueza o meu poder sendo construído. Senhor, eu já tentei, eu já esperneei, eu já reclamei, eu já murmurei, eu estou tentando, eu já até desisti, Deus, era um sonho, mas até, Deus, é impossível, aqui não dá, com essa pessoa não dá, com essa família não dá, com esse país não dá, com essa empresa não dá, com essa igreja não dá, com... Senhor, eu já... Não, peraí, Senhor, primeiro eu quero entender minhas limitações, por causa do pecado, por causa da morte, eu fui separado de Deus, e separado de Deus eu não posso nada, nada, nada, nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Com o nosso esforço, com o meu empenho, com as frases motivacionais, eu até avanço um pouquinho, achando que eu conquistei o mundo, mas depois eu descubro que tem outros que conquistaram 10 vezes mais do que eu, então o meu mundo era muito pequenininho. Senhor, eu até me empenho, até consigo, mas dá um trabalho, Senhor, desgasta, e eu já sei que quando chegar lá aos 80, eu vou olhar para tudo que eu construí, tudo que eu conquistei, e eu vou dizer assim, ai, ai, ai, foi tudo embora. Passou. Então, Senhor, eu decido hoje, eu quero saber quais são os meus limites, meus defeitos, minhas impossibilidades, e eu quero trazê-las diante do Senhor. Coisa simples, que eu não vou enumerar aqui, mas eu posso te exemplificar, porque isso vai te ajudar a deixar o Senhor te mostrar durante a semana. Eu sou nervoso, Senhor. Eu sou impaciente, Senhor. Olha uma limitação. Nessa semana eu tive algumas experiências, irmãos, não só de carregar a água, mas eu fui a um médico que eu disse, não vou aqui mais, eu não venho aqui mais, porque ele atrasa demais. E a última vez, eu não perdi a paciência, mas eu disse à senhora, bondosamente, depois de 1 hora e meia de espera, por favor, me dá o meu cartão, eu quero desfazer a consulta, eu vou embora. E eu saí daquele lugar assim, não volto aqui nunca mais. Mas na outra semana a Dani marcou a consulta com aquele mesmo médico. E eu quase disse a ela, ó, cansado, não, deixa aí. Olha, é um médico muito bom, muito competente, é ele quem cuida dos meus olhos essa vida inteira. Eu acabei falando quem é. Ah, senhor, mas olha, eu... A secretária me ligou, faltando 15 minutos, falou assim, o senhor já está chegando? Eu falei assim, já estou chegando, só esperar um pouquinho, eu estou chegando. Ah, porque é 1 hora que começa. E quando deu 1h30, eu perguntei à secretária, o médico está aqui? A secretária me disse assim, não, ele não chegou ainda. Gente, eu sou pastor, pastor não pode, pastor é santo, pastor não fica nervoso, pastor não perde a paciência, muito menos pastor levanta a voz, grita com alguém, maltrata alguém, porque pastor é santo, não, porque pastor tem vergonha de alguém, e é o pastor Sostens. gente, que decepção, eu vi aquele homem ali, mas quando eu cheguei lá, ele estava gritando com a secretária, eu nunca mais vou naquela igreja, é por aí. Eu aquietei, respirei fundo, e o Espírito Santo falou comigo claramente, os mansos herdarão a terra. E eu devia já lembrar desse versículo, sozinho, porque todas as vezes Deus me lembra dele. Sabe como é que você herda? Com mansidão. O médico chegou, o médico fez um super exame, resolveu tudo, ainda tive uma conversa boa com o médico, porque ele é uma pessoa querida, agradável. Saí de lá com o meu exame e eu saí pensando assim, eu não tenho que voltar aqui, eu não tenho que achar outro médico, eu não tenho que pensar nisso outro dia, eu não tenho que passar semanas assim, não consegui outro horário para ir de novo na consulta. Você já está com a consulta, com garantia, com segurança, com o exame, com o grau, você já está pronto, resolveu tudo, porque você foi manso. Mas quantas vezes a nossa impaciência põe limites e as coisas ficam impossíveis. É possível que as suas impossibilidades venham de outra forma, venham porque você não tem conhecimento. E se eu não conheço alguma coisa, o nível de medo se eleva. Jesus, como é que vai ser se eu passar lá, se eu pedir esse documento, e se o guarda chegar assim, você tem o conhecimento, acabou, você vai tranquilo. Então é possível que meu desconhecimento esteja sendo minhas limitações. É possível, Senhor, que um detalhe do meu jeito de ser, do que eu herdei em família, ou do que eu não herdei em família, é possível, Senhor, que um hábito mal meu, um hábito ruim meu, e eu não consigo largar aquele hábito, é possível que um comodismo meu, é possível que uma forma de pensar minha, eu estava pensando, eu não quero ir a tal lugar, é longe esse lugar, não quero sair de casa e ir lá aquele lugar, mas chegou o dia que não tinha jeito, eu tinha que, então eu peguei o carro e fui naquele lugar que eu considerava longe, e quando eu voltei, falei assim, gente, foi tão rápido ter ido lá, gente, foi tão fácil ter ido lá, gente, foi tão simples ter ido lá, eu peguei o carro e fui naquele lugar, já estou de volta e já resolvi, pronto, eu não preciso passar esse compromisso para os outros dias da semana, para as outras semanas do mês, ai, eu tenho que ir, eu não precisei carregar mais aquele fardo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu fui lá e resolvi, e não era tão difícil quanto meus pensamentos diziam para mim, ah, isso é muito difícil, até fazer isso, até fazer. Gente, às vezes nós impomos limites para nós que são formas de pensar que na verdade são dardos de comodismo. E é possível que eu dê desculpa, não sei o que é, minha agenda está tão atarefada. Gente, eu estou tão atarefada, minha agenda está tão cheia. Gente, eu não consegui, eu não. Meu Deus, pega para fazer que você vai ver que muitas vezes é muito mais simples do que você imaginou. Mas eu tenho limites, tenho limitações. Por causa do pecado e da morte, nós somos colocados numa condição de um universo de impossibilidades, e essas impossibilidades nos perturbam todos os dias. São defeitos que nós temos, são costumes, hábitos, são manias, ou são coisas que nós não herdamos, coisas que nós herdamos, conhecimento que nós não temos, dedicação que não aplicamos. Senhor, eu quero saber quais são os meus defeitos. E é uma oração que precisa ser feita com muito cuidado, porque provavelmente Deus vai usar quem está do seu lado para te responder. Eu já te disse, você é assim. Eu já te falei, você faz assim. E geralmente é dentro de casa. E não poucas vezes é a mulher, é o marido. Às vezes é o filho, às vezes é a sogra, às vezes é o cunhado. Já sabia, está vendo? Você é assim. E aquilo estoura em uma briga. E na verdade deveria chegar apenas a um lugar de consciência dos meus defeitos. Consciência das minhas limitações. Consciência das minhas manias. para complicar, sem entrar nesse universo, mas para complicar, consciência dos efeitos colaterais das minhas qualidades. É uma virtude, é uma qualidade, é um dom, é uma profissão. É algo que você faz muito bem, mas produz certos efeitos colaterais, que prejudicam em outros lugares, que prejudicam em outras pessoas. Senhor, eu quero tomar conhecimento de quais são os meus defeitos, de quais são as minhas limitações, de quais são os meus pecados, de quais são as minhas impossibilidades. Eu quero tomar conhecimento debaixo de uma ótica ou com uma ótica muito específica. Primeiro, o Senhor me limita para me livrar. Se eu não tenho, se eu não posso, se eu não conseguir, eu vou aquietar meu coração, porque é possível que Deus não esteja me concedendo para me guardar. Às vezes o espinho na carne, o interessante não é descobrir qual que era o espinho na carne de Paulo. O interessante é descobrir qual que é o espinho na minha carne. Porque se eu gosto das coisas assim, e alguém faz de outro jeito, suscita algumas coisas, e de repente isso é um espinho na minha carne. De repente você pode dizer, fulano é um espinho na minha carne, ciclano é um espinho na minha carne, tal lugar é um espinho. Você pode enumerar com facilidade, irmão, nós vamos enumerar alguns espinhos na carne que nós temos. Eu não quero, eu não gosto, eu vou me afastar, eu vou sumir, eu vou mudar, eu vou... Não, Senhor, eu preciso entender os espinhos na minha carne. Quem sabe essa impaciência que vem não é o que o Senhor está querendo tratar na minha vida? Quem sabe aquela pessoa chata do meu dia a dia não é exatamente quem eu posso chamar de espinho na carne, mas é quem o Senhor permitiu estar ali para que eu não rompa limites, para que eu não pule o muro, para que eu não mergulhe no vazio, para que eu não quebre a cara, para que eu não quebre a cabeça. Eu quero, nessa ministração de hoje, Senhor, sair daqui buscando do Senhor quais são os meus limites, quais são os meus defeitos, quais são as minhas impossibilidades. Muitas vezes, os nossos defeitos não são vistos porque nós não sabemos ouvir, porque nós não sabemos ver, porque nós não sabemos falar, porque nós não sabemos esperar, porque nós não sabemos pensar, porque nós não sabemos olhar de outra forma, sair do quadrado, ou às vezes porque não sabemos aceitar algumas coisas. Eu entrei na farmácia e tinha um casal de senhores, deviam ser lá dos seus 65, 70 anos, e pareciam muito, visivelmente vinham do interior, o jeito de vestir, o jeito de falar, a sacola que estavam carregando, e eu percebi que eles saíram de dentro do Life Center, atravessaram a avenida e entraram na farmácia, e eles perguntaram por um determinado remédio. A farmacêutica veio e a farmacêutica leu toda a bula, toda a receita, e ela deu as explicações, ela deu as orientações, ela trouxe o medicamento e ela por fim diz assim: agora esse medicamento você vai ter 30% de desconto nele se preencher esse cadastro. Você sabe o que é isso, você já deve ter passado por isso. É um conchavo que tem lá entre os médicos e os laboratórios. Então, o laboratório acaba tendo, recolhe o CPF, o nome do comprador, mas recolhe também o nome do médico, a credencial do médico, e aquilo leva para o médico também uma parcela, um percentual. Nós temos médicos aqui, sabem o que é isso. Mas no fundo, você ignora aquilo, fica manso, porque você vai ter os 30% de desconto. Ele olhou para a senhora dele, preencheu o formulário, mas por quê? Porque se o senhor preencher o cadastro, o senhor vai ter 30% de desconto. Ah, tem que pensar, tem que preencher, mas você quer meus dados todos? O senhor preenche todos os dados, sim. Por que você quer meus dados? E eu vi um mineirinho do interior, desconfiado, assim, do quê? E aí a mulher farmacêutica Enquanto o senhor preenche aqui, eu vou atender o outro ali. Foi e deixou eles. E eu fiquei assim de trás, observando tudo aquilo. Cada detalhe desse episódio. Falei assim, gente, eu estou vendo. Gente, esse senhor deve estar assim, cheio de temores. Deve estar desconfiado ao tanto. E aí ele olhou para a velhinha dele. Falou assim, baixou, pegou a receita, pegou a sacola. Assim, olhou para a farmacêutica, viu que a farmacêutica não estava vendo ele, saiu, apressou e foi embora, e foram embora. Eu fiquei pensando, Deus, quantas vezes eu desconfio de alguma coisa e por desconfiança eu perco. Eu deixo de ganhar. Quantas limitações na minha vida por desconfiança ou por falta de conhecimento. Senhor, pode preencher seus dados. Ninguém vai fazer nada. A única coisa que vai acontecer é que o senhor vai ter os 30%. Olha, é inevitável. Provavelmente esse laboratório vai usar seus dados para mandar alguma propaganda. Isso é inevitável. Não tem jeito. Essa época aqui pode dar o seu CPF. Lá atrás, a gente não dava o CPF para ninguém, porque era segredo. Não, agora você tem que dar o CPF. Até quando você vai comprar arroz no supermercado, eles te pedem CPF para tudo. Pronto, isso está visível. Não tem jeito. Mas e se fizerem alguma coisa com o meu CPF? E se usarem meu nome? Não. Não, agora não tem jeito, senhora. Agora não tem mais jeito. Agora você vai ter que. É o jeito da vida. Quando você tem confiança, você não desconfia, você consegue avançar algumas coisas. Quando você tem conhecimento, você até sendo isso aqui, de jeito nenhum. Não preencho. Porque isso aqui eu já sei que é isso, isso. Você faz com segurança, não por desconfiança. Senhor, quais são as minhas limitações? Eu estou dando alguns exemplos. E o desejo não é só que você marque ou se lembre dos exemplos, mas que você seja levado a pensar na sua realidade. Quais são as suas limitações? Na vida da igreja a gente tem muitas limitações. Então se uma igreja funciona desse jeito, se uma pessoa pensa daquele outro jeito, se fulano foi em tal lugar, a gente já isola, a gente já se separa, a gente já não quer mais caminhar junto, a gente já acha que é do meu jeito, tem que ser do meu jeito, a gente acha que já afrontou Deus, e quando você viaja pelo mundo, você descobre que tem gente de todos os jeitos, fazendo coisas para Deus de todos os jeitos, de formas que nós nunca imaginávamos, e se não trata do pecado, que a Bíblia aponta como pecado, e se trata apenas de formas de andar com Deus, nós vamos encontrar tantas coisas diferentes. Se nós saímos da nossa cidadezinha, que é uma rocinha, Belo Horizonte, se nós formos um pouquinho mais para outros lugares maiores, nós vamos descobrir que tem tanta coisa possível, porque alguém mudou a forma de pensar. E isso já tinha sido ensinado pelo Senhor, quando através de Paulo mesmo, o Senhor diz assim, mude a forma de pensar, e então saireis da impossibilidade, e então experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor quais são os meus defeitos, quais são as minhas limitações, quais são, Senhor, as minhas impossibilidades, sabendo, primeiro, que pode ser que elas estejam ali para o Senhor me guardar. Senhor, segundo, ainda que tenha sido o Senhor que colocou essa impossibilidade ao meu redor para me guardar, se eu descansar e andar por fé, não tem nada impossível para ti. Porque às vezes, Senhor, o espinho na carne, ele vem para me guardar de alguma coisa. Mas muitas vezes, minhas limitações, por conta do meu pecado, por conta da natureza pecaminosa que eu sou, por conta da ignorância, por conta de tantas coisas, o que eu herdei, do que eu não herdei, não importa, Senhor, muitas vezes essas coisas estão me impedindo de avançar. Muitas vezes essas minhas limitações é que estão me impedindo de rir. Muitas vezes essas minhas limitações é que estão me impedindo de me alegrar e descansar. Muitas vezes essas minhas limitações é que estão me impedindo de dar um passo. De preencher o nome e ganhar os 30%, simbolicamente falando. Senhor, então eu quero saber quais são os meus defeitos, quais são as minhas limitações, quais são as minhas impossibilidades. Eu quero saber o que me falta, eu quero saber como eu sou, eu quero saber como eu reajo, como eu ajo, por que que eu mantenho isso, porque para mim isso aqui é seguro, por que que eu não saio dali, por que que eu não posso dar um passo. Senhor, eu quero saber do Senhor, mas eu quero saber mediante a Tua palavra. E a Tua palavra diz que tem que ser por fé. Tem que ser com fé. E fé não é um sentimento religioso, fé é uma certeza, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquelas que se esperam. E o que são as coisas que não se veem? Paulo também explica: não andamos segundo o que vemos, porque o que vemos é temporal, é circunstancial. Sobretudo, andamos por aquilo que não vemos. E o que é que não vemos? Aquilo que é espiritual. Então, Senhor, eu quero saber do Senhor quais são os passos para a minha vida em cada um desses bloqueios, desses limites, desses defeitos. E eu quero trilhar os passos da Tua palavra, porque se eu andar por fé, não haverá impossíveis. Os impossíveis mais próximos de você identificar geralmente estão na área material. E não se constranja. Senhor, eu quero romper na área financeira, na área material. E talvez o meu limite, o meu defeito esteja sendo não semear. Eu penso muito para ofertar, eu penso muito para dar, e vale a pena você ir lá e ouvir no site a ministração que eu trouxe há poucos domingos atrás sobre dar. Talvez o meu defeito, o meu limite, seja porque eu não sou fiel dizimista, Senhor. Eu tenho muitos pensamentos, muitos raciocínios, muitas ideias, muitas convicções. Senhor, talvez a minha limitação seja porque eu olhei para o curso, o quanto custa o curso, e eu disse para os meus filhos: não tenho dinheiro, não pode. E é possível que eu não tenha mesmo dinheiro, mas que se eu der um passo de fé, o impossível se torna possível. E às vezes não é do jeito único que eu estava pensando, de repente o Senhor vai abrir outras portas que eu nem imagino, porque eu dei um passo de fé. Os nossos filhos vão agora, esses dias, preencher lá no Sisu qual curso vão fazer. E o desafio é: os pontos que eu conquistei no Enem são suficientes ou não para o curso ou para a escola que eu quero? Dê o passo de fé que Deus te disse para dar. Mas é porque o ano é assim, não importa como são as coisas. Como oramos hoje aqui, Senhor, o Senhor é poderoso para criar um reino novo. E eu posso acumular 1 milhão de experiências orando e não vendo fruto. Mas o Senhor continua fiel. E naquilo que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. No início da igreja, nós ouvimos uma irmã que veio da Bahia, um casal de pastores, pastor Carlos e sua esposa. E ela diz assim, a médica disse: senhora, para de gastar dinheiro com isso. A senhora é estéril. A senhora nunca vai ter filhos. E ela disse: dona, doutora, o meu Deus é o Deus que me formou, o meu Deus é Deus que disse que Ele faz com que a estéril tenha filhos, eu vou voltar aqui com filhos. Nós alimentamos nossa fé, irmão, mas nós nunca vamos alimentar nossa fé se nós ficarmos acomodados sem os passos de fé. Nós também nunca vamos alimentar a nossa fé se nós olharmos para os nossos defeitos ou se não olharmos para os nossos defeitos. Olhando para os defeitos, nós vamos reconhecer mais ainda nossas impossibilidades, nossas limitações. Nós vamos dizer: Senhor, se o Senhor que pôs minha limitação para me guardar, louvado seja o Senhor. Mas o Senhor pôs essa limitação para me guardar disso, o Senhor também abre portas para outras coisas. E eu vou dar passos de fé, Senhor. Eu não quero ser dominado por pensamentos, por sentimentos, principalmente os sentimentos vindos de fatos únicos, de circunstâncias muito localizadas, de experiências muito pessoais. Não, Senhor, eu quero romper os limites pela fé. Então eu quero saber quais são os meus limites, e eu quero discernir que os limites são esses. E se eu descobrir que não é um espinho na carne como esse que o Senhor deu a Paulo, se eu descobrir que não é algo que o Senhor mesmo vai dizer, filho, aquieta, minha graça te basta. Eu vou descobrir os meus defeitos que podem ser levados à cruz de Cristo. As características da minha natureza carnal que podem ser colocadas diante do Senhor. E o teu Espírito vem e o teu Espírito começa a viver como cantamos hoje. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fecha os teus olhos. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará aos mortos, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, limitado, cheio de defeitos, pecaminoso, se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas limitações, meus defeitos, meus pecados, o que eu não consigo, minhas impossibilidades são realidade dessa natureza pecaminosa, corrompida, dessa realidade pecaminosa da natureza humana nessa terra. Mas graças a Deus que me dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. De fato, sem fé é impossível. De fato, sem fé é impossível. Eu desisto de tentar com a força do meu braço, com o poder do conhecimento, com o empoderamento que essa sociedade me propõe. Eu desisto de desistir. Eu desisto de achar que não posso. Eu desisto de achar que não é para mim. Eu desisto de achar que eu não consigo. Eu desisto e eu me largo, eu me derramo, eu me coloco diante do Senhor e declaro: sem fé é mesmo impossível, mas com fé tudo é possível. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele se torna galardoador dos que o buscam.